eu amo você, que eu quero você. E a outra metade é defeito, e você vai saber de qualquer jeito. Anjo ou animal, suave ou fatal, o que de um grande amor se espera é que tenha fogo e domine o pensamento e traga sentido novo. Paixão, desejo, que tenha abraço e beijo, que seja a melhor sensação, que preencha a vida vazia, manda embora a agonia e que traga paz pro coração. É você. Manda embora a agonia e que trouxe paz pro coração. Que deixa a vida vazia, manda embora a agonia e que é dona do meu coração. É você. É você. E pra falar do amor de verdade, começa pela melhor metade. Arena Sertaneja, número 9. Meus pés não ficam mais no chão quando eu te vejo. Meus olhos buscam em você todo desejo. Eu quero encontrar, seja em qualquer lugar, estarei pronto pra te amar. Cada segundo com você é tão eterno. Se fecho os olhos, é você, meu universo de amor. Eu quero encontrar. www.targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja, número 8. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia,

Já sabes o que vais fazer na sexta-feira à noite? Faz a festa em casa e convida os teus amigos. Antena Vest convida o DJ JJ Bianco. Das 2 às 4 da matina, a melhor house music com JJ Bianco na Vest. Em linhas. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Voltamos a apresentar Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Número 3. A chuva que não quer cessar, nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar, aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor tá muito longe for, com a chuva que caiu. Oh, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva traz o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. Cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar então, por ela que me faz chorar. Deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão, por ela que me faz chorar. Chuva traz o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar assim. Chuva traz o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja. Número 2. Eu vou pedir ao sol pra iluminar nosso caminho e todas as estrelas pra enfeitar nosso destino. Me leve onde for, segure a minha mão, pois sei que você vai ser a minha direção. A gente é assim, temos tanta coisa em comum. Você tem marca em mim e pra você não sou mais um. Assim é nosso amor, tão forte como a noite. Perfeito como o dia, eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso. E no azul do céu, vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas. Fico flutuando,